Dale. Sim, de Bono 273, a informação muito baixa, apenas confirmando 165 a bordo, Campinas, poderia confirmar a autonomia? Está com 3 horas e 10 autonomia, 03 a 90. Sim, está autorizado o táxi via pátio 1, taxiway India, ponte feriadão no 0, última torre 1895, hoje o seu altímetro no 0, no 0, bom voo. Salvador, muito boa noite, Economia 01, ponto 090. Economia 01, muito boa noite, a Lima tem cabeceira no 0, aguarda separação da aeronave da companhia que decolou a sua fecha. Entre você e a ligada na 1, No 940, decolado 47, chame controle em 1, 1, 9, 18. 7198, boa, no 940. Controle Salvador, no 940, boa noite. Saída da Euleda Bridge. Boa, no 940, contato radar na decolagem, sul para o nível 3600 da EL, após Leda, direto Bridge. 360, no saída da EL, após Leda, direto Bridge, eu vou no 940. Salvador, Yankee Delta Charlie, está na final por parte da Aerostar. Sim, Yankee Delta Charlie, tráfego já avistado, tem livre pouso na parte da Aerostar, o vento 1 no 0 grau, 099. Charlie. Vai, porta em solo controlado, por gentileza. Charlie. Gente, deixando para 2000, reportaremos estabilizado e RS final, o Yankee, o novembro de avistado. Posteriormente, ele é efetivo. Azul 9137, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1. 251, azul 9137, grava com a taxa. No 601, vento 1110 graus, 109, livre de palavra 10. Você falou que eu não zero, bom dia. Foram 975, alinha e mantém cabeceira 1-0. 1-2-7-3, cabeceira 1-0. Yang Delta Charlie no solo aos 4-9, livre corte, boa noite. Copiou a torre. Afirmativa, alinha, mantém 1-0, 1-2-7-3. Afirmativa, ali mantém cabeceira 1-0, aguardando separação da aeronave da companhia que decolou à sua frente. Aumente o fio de saída e nível. O 1601, decolado 50, chame controle, em 1, 19, 8, vovô. 198, muito bom trabalho. Controle, Salvador, boa noite, economia 01, decolando 58. 601, boa noite, contato radar na decolagem. Tudo para o nível 360 na cidade da El. Após Lida, direto Brit. 360 da El, Lida Brit, 601. Cara 59, no meio, prossiga. Repostar 59 na meia, chame o solo para cópia em 121 decimal 9, mas prepare aí a pucas e pá. Prepara. Chame solo em 121 decimal 9 para cópia. Força Aérea 59 na meia, aqui é a torre. Chame o solo para cópia em 121 decimal 9. Compreendeu? Siga, Força Aérea. Está autorizada Natal, nível de voo 210. É decolado 10 com a curva à esquerda na saída Puca, Jamo, após direto Natal. Controle, opere 119.8 e o transponder 5053. Três é o transponder, chama pronto para acionamento e táxi. Sente, livre acionar, chama pronto táxi. Sané 6201, instante cópia. Boa tarde, obrigado. 19801, Sané 6201, possui um sistema plano vencido. Irei checar se tem alguma DLA. Gente, já foi visto às 21 horas seu plano? 360 Galeão, seu ponto cópia. Estou autorizado Galeão, nível de voo 360, está decolando no zero com a curva direita na saída da El Leda Bridge via Upper Zulu 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder 5560. O Sané 6201 no cotejamento está correto, chegou pronto para o chibé acionamento. Dá uma 7 positiva. Afirmativo, reposto para o cancelamento das regras de voo, novembro em que, Vitor? Novembro em dia, Vitor, reportarei. Voo 1940, chama o centro de receio 125, décima 1. Uno, no, 940. Cancelando da presente, November India Vista, prosseguindo para visual, aproximação para 17. Presente, November Yankee Vito, plano cancelado ao 55, curva esquerda, reporta sinal, da 0, da 17. Ok, reportaria estabilizado na final da 17, November India Vito. Voo número 01, conforme instruções do Centro Recife, restrito ao nível de voo 320. No caso de falha de comunicações, manterá o nível 320 como nível final. Confirme, 301. Conforme instruções do Centro Recife, suba restrito ao nível de voo 320. No caso de falha de comunicações, manterá o nível 320 como nível final. Pesado final da 7 e pouso, vento 110 graus, 10 nós. Gente, trem baixado e travado, girando base final da 17, November India Vitor. Salvador, Buena, Delta 31, 97, Galeão, 32 e fora. TAM 3197, 380 Galeão, está pronto, cópia. Pronto, cópia, siga. Está autorizado o Galeão, nível de voo 380, vai decolar do 0 com a curva à direita na saída da El, Leda Bridge. Via Upper Zulu 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle a pele 119.8 e o transponder 5054. Hotel 3197, ciente, autorizado Galeão, nível 380. Decola da DS com curva direita na saída da El Leda Bridge. Via Upper Zulu 10. Após a SMAP, após o Alúbito e Barbacena, 109.8, controle 5054. Botão 3197, com o treinamento correto, chama pronto para o tibete, funcionamento. Botão 3197. Abaixado e travado, na 17, November India Vitor. November e Yankee Vito tem livre pouso na 17. Vento 110 graus, 08 mais. Livre pouso, Yankee Vito. Estabilizou 776, na pista B. Voo no 776, completa final, torre 118, decimal 95. 18.6, né? 118, decimal 95. Ah, 3.9.6. Torre Gol 1776. Gol 1776, boa noite, tráfego avistado. Vento 1.10 graus, 08 nós. Ajuste na 0, 1.0, cheque trem, livre pouso na 1.0. Autorizado pouso, checado, obrigado. Subo restrito ao nível de voo 300. No caso de falha de comunicações, manterá o nível 300 como final. Registro 300, caso de falha, será o final, 2-1. Desejamento correto. Também aqui, Vitor, no solo, 59, autorizado, curva direita, acessar a frequência livre, boa noite. 3197, portão 3. Botão 3197, autorizado para o tibete funcionamento, chama para um táxi. Autorizado para o tibete funcionamento, está 3197. Confirma o vento só pro 776, por favor. 776, pico no zero, pouso autorizado, vento 110 com 10. 110 com 1 ou 110? Com 10, uma dezena. Tá ok, obrigado. Tá. Uno 273, chamo Centro Recife, 125, décimo 1. 25, ano bom. No meio, está autorizado o táxi até o Taxi Hotel, onde reportará para o cruzamento da 1028. No 776 no Sala 02, Vive 30 via Fox, chame solo em 121-9. Muito boa noite. 219, boa noite. 776. Sala Salvador, Sala 776, vibrando. Fogão no 776, está autorizado o táxi via Alfa, reportando 1127. 7 via Alfa, vou no 776, até de novo. Para, táxi 3197 com 108 a bordo, 3 horas e 50, Campinas. Botão 3197, está autorizado o táxi via Índia, ponto esfera 10, chame torre 11895, hoje o chat vai ter 10 no 0. 10 no 0, autorizado táxi via Índia, ponto pronto, 1895. Sucesso 59 no meio, está autorizado o cruzamento da 1028, reporta na Delta. No meio está autorizado Alfa Juliette, Pátio Uno. Irá ingressar na Índia, reportará ponto esperado no 0. Alfa Juliette, Pátio Uno, reportará na Índia. O 59 no meio, no ponto zero do zero, chamar a torre, 1895. meia esquerda agora, via Juliette, ingressa no pátio, essa parte à sua frente está interditada devido ao buraco, hein? Ingressa à esquerda, pátio, na sequência Índia, a cauda do Airbus da TAM no ponto externo. A Lima, ponto externo, lá na pista 35, ok? Próxima, Juliette, voa no 776. No 776, está autorizado a ingressar no Juliette para a posição 04 do Pátio 1. 04 do Pátio 1, voa no 776. Confirme no 776. Me guardaram, né? Eu estava muito próximo. Obrigado. Ajuda da torre. Na escuta, ainda não está pronto, mais dois minutos. Sim, estão em parte quando pronto. São 3197, boa noite. Boa noite, 3197, guardando. O acionamento 6201, missão autorizada, se tiver acionamento, chama pronto de táxi. Santa 3197, ponto espera pronto, galera. Santa 3197, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 110 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Santa 3197. Força aérea 5996, após a rolagem do Airbus já está na sua frente, a Lima tem cabeceira 10, aguarde minha autorização para a decolagem. Vida. Controle Salvador. Controle em 1, 19, 18, bom voo. 19, 18, obrigado. 1, 2, 3, 3, controle. Salvador, boa noite, na 3197, decolado na sua posição. 3197, contato radar na decolagem, sul para o nível 380 na Feira Dael, após Leda, direto 3. Dael, Leda. Para o táxi, o orçamento seria 201, táxi 112, que obtém autonomia 6 horas. 9, alterna, Guarulhos. 201, está autorizado o táxi via pátio 1, táxi Índia, ponto esperado 10, chama a torre em 11895, ajuste no 00, apenas confirmando, 0518 de autonomia. 0339. Gente, grata, será 6201 no bom voo. A pátio, já, ponto de espera, né, no momento, a 201. Manter condições visuais, altímetro 1-0-1-0, reporte no farol. Papá Romeu, Romeu, Fox Trot Lima, acionismo, código transponder 0150. Bolsa aérea 5996, decolado 03, chame agora o controle e 119.8, bom voo. 119.8, bom. Controle Salvador, força aérea 5996. Bolsa aérea 5996, contato radar na decolagem, tudo para o nível 210 na saída PUCA. Para 210 na PC da PUC. Boa noite, 84, controle Salvador, sem identificação, desceu para o nível 050 na chegada máxima. Altimetro entrou no 00. Confirma nível. 5916, autoriza a proa direto Natal. Ainda negativo, mandou off Charlie. Reporte através de repetidor. Você era 5916, autorizado direto Natal. Grato, direto Natal. Contato radar na decolagem, supor nível 360 na saída da El, após Leda direto Brito. Ok. Dá pra gente pedir a você coordenar com o centro direto Brito? Apresente direto Leda. Direto, né, 62. São 3197, chama o centro Recife, 125, décima 1. 125, ano, tá 3197. Gente, Marinha está autorizada, reporta o término. controle Romeu Fox da Cima através do Parque Santo Iguaçu. Torre 118, F1 Manoel. 1895, meu comandante, boa noite. Torre de Salvador, meu cordial, boa noite. Papá Romeu, Romeu Fox da Cima. Ainda na frequência do controle, meu comandante. Salvador Cordial, boa noite. Papai Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Boa noite, Romeu Foxtrot Lima. Aproximação direta para o hangar da EBTA. Afirmativo, comandante. Direto EBTA. Tem tráfego avistado, presente EBTA autorizado. Vento é 100 graus, meia dúzia nosso. Romeu Foxtrot Lima. Aportando a conta final, Foxtrot Lima. Voo 884, autorizado a final do procedimento ILS X2, separa 2 no pé, altímetro 1010, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray da 1010, 1010, ajuste, desce para 2000, voo no 884, reportar estabilizado. Está na curta final para o centro BTA, o meu Fox final. O meu Fox Fox Lima, todos autorizado parte da BTA, o vento 110 com 10. Está assim, a gente chama da todo controlado Fox final. Neve 201, nós chamamos centro Recife 125 décimo 1. Confirmando 125. Afirma. O zero é 5916, chama o centro Recife 126 décimo 1, 85. Centro Recife 128. Boa. No solo aos 2000, frequência livre. O Romeu Fox Tote Lima, tenha uma boa noite. 74, torre 118.95. Confirme? Torre 118.95. 295, obrigado. Salvador, boa noite, 884, final tem embaixada travada. .84, avistado, checo trem, pistão zero, pouso autorizado. Vento 100 graus, uma dúzia de nós, altímetro no zero, no zero. Baixou e travou, livre pouso, 884. Marinha, ciente do corte. Solo Salvador, voo número 3, informação Victor para Brasília, nível 400. Uno 6, 1-3, está autorizado Brasília, nível de voo 360, vai decolar dono 0 com a curva direita na saída Arbor, Elefa, via Upesu 17. Controle Salvador, pele 119.8 e o transponder 5105. Ok, 360, Upesu 17, decola dono 0, curva direita, saída Arbor, Elefa, o controle 1198 e o transponder 5105. Gol no 6-1-3. O gol no 6-1-3, contagiamento está correto, não pronto para o feedback, funcionamento. Sim. Fala, boa noite, 884, livrou na sua escuta. Gol no 884, está autorizado o táxi via Alfa Juliette para a posição 08 do Pátio 1. Alfa Juliette, posição 08, Pátio 1, 884. Salvador, Delta 3858, transferindo o centro da Vitor. Delta 3858, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada mar, altímetro no 010. Confirma o nível que você autorizou? Nível 050 na chegada mar. 050 na mar, 3858. Controle Salvador, Delta 3858, poderia voar em Itapa? Autorizado. Autorizado, prioridade para o Delta 3858. 3258, autorizada a final do procedimento LSX3, desceu para 2000 pés. Reporte estabilizado. 2000 pés, chama estabilizado, 3258. Voo no 63. Autólogo no 6 no 3, instalado, 107 a bordo, autonomia 0340, alternativa Palmas para o táxi. 1-6-1-3, ordem de ataque até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre em 1-1-8-9-5, ajuste na 0-0, bom voo. Via Índia, 1-1-8-9-5, na 0-0, boa noite. Salvador, voo no 6 no 3, pronto, com a espera da 1-0. Voo no 6 no 3, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 1-0 graus, 10 nós. Alinha e decola da 1-0, voo no 6 no 3.